Eles tragam pão e carne toda vez que o sol raiar. E haja sempre água nas fontes onde Deus me colocar. E cruzando um deserto, eu não pare de adorar. Eu não pare de adorar. Nada poderá.